Tu vais ter o primeiro Foste o primeiro artista suíço artista a dessa tocar sala. aqui, fizeste a inauguração Queres que desta te possa sala. O passar que é que nesse tu jardim? achaste dela? Gostaste? Ah, bem, eu faço Eu gostei, não é fácil dizer, mas sim, gostei da sala. Isso por Surpreendeu-te de algum modo ver uma sala como destas Porto numa pequena cidade como Porto Alegre? Sim, não sei bem, mas creio que sim. Estiveste aqui para apresentar o teu último trabalho, Le Retrouvai. Como é que caracterizas esse trabalho? Não estou muito à vontade, não gosto muito de documentar o meu trabalho, dizendo como é que o caracterizo. Para mais, aquilo que fazemos em palco é mais do que esse próprio trabalho. Para mim, a cena é l'occasion de retrouver les morceaux, de les Para mim, estar em palco é uma maneira de descobrir novas coisas naquilo que eu próprio faço, de o apresentar de uma forma diferente.